Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, hoje um verdadeiro café da tarde. Baby, since the day you came into my life, you made me realize that we were born to fly. You show me every day new possibilities. You prove my fantasy of love could really be. Let's go to a place only lovers go, to a spot that we've never known. To the top of the clouds we're floating. Stars before the night is through, and when morning comes, we'll see the sun. It's not so far, and we can't get much closer to God than where we are. We'll go to a place only lovers go, to a spot that we've never known, to the top of the clouds. We'll ooh, this feels so crazy, and oh, this love is blazing, and baby, we're so high, walking on cloud nine, so high, so está aberta então mais uma edição das Conversas de Esquina, sábado, 19 horas, Rádio Zero. E a minha convidada de hoje é Carla Rocha, esteve no Café da Manhã, tem agora o Rocha no ar também na RFM, como escrevi no Facebook, um verdadeiro ícone da rádio. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada eu, Ruben, pelo convite, é um prazer estar aqui. Então mais uma edição das Conversas de Esquina. A primeira pergunta que eu lhe faço é muito simples: o que é que significa para si RFM? RFM significa a minha rádio do coração. A rádio com a qual me identifico e que faz parte da minha vida. RFM para mim foi é tudo, porque foi lá que cresci, não foi lá que aprendi, aprendi muito depois, não, a minha base não está lá, mas desenvolvi tudo aquilo que aprendi de base na rádio lá e aperfeiçoei e passei por várias fases enquanto comunicadora. É a minha casa, é a minha segunda casa. 10 anos de café da manhã, o horário da manhã na rádio é o verdadeiro horário nobre? Eu acho que sim, é o horário nobre em termos quantitativos, não é? Porque há mais gente a ouvir, porque as pessoas ouvem rádio essencialmente no carro, enquanto estão a levar os filhos à escola, enquanto estão a ir a caminho do emprego, não é? É o horário nobre, se por nobre entendermos a quantidade de pessoas que estão a ouvir. Aí é, sem dúvida, é o horário que bate recordes de audiência. Mas qualquer horário em rádio, e eu depois começo... pela primeira vez em 10 anos começo a ter essa ideia, é um bocadinho, quem gosta, gosta sempre, de manhã à tarde à noite. Quem faz rádio gosta e as pessoas ouvem de manhã à tarde ou à noite. Portanto, e o respeito que temos pelo ouvinte é o mesmo de manhã à tarde ou à noite. E a vontade de fazer mais e melhor todos os dias é igual, qualquer que seja o horário. E se calhar enquanto fiz o café da manhã achava que não, que se me tirassem aquele programa que eu ia ficar perdida da vida, como se me tivessem retirado uma parte de mim. Mas não, não. Mas não existem saudades da rotina das manhãs? Claro, então é como trabalhar numa empresa e de repente sair da empresa e deixar de trabalhar com a mesma equipa de tanto tempo. Já havia muita complicidade entre nós todos, portanto havia já a engrenagem, estava aliada, a estrutura estava montada, as coisas já fluíam, já havia... Agora é todo um reaprender, mas não é mau, eu gosto de recomeços, isto é uma mudança... positiva. E 10 anos de café da manhã, já dava para escrever um livro bem grande de memórias? Dava, de histórias do programa e de histórias dos convidados, dava, sem dúvida. Tenho pena de não ter tempo e se calhar um dia quando tiver já me esqueci, mas dava com certeza. Qual a história mais caricata que já aconteceu em 10 anos de café da manhã? Aquela que vem logo à cabeça? São várias. Lembro-me, eu costumo contar esta para explicar nos cursos que dou como tem que haver comunicação entre a equipa e comunicação inequívoca. Não pode ser e o outro entende, percebes? E então o que aconteceu um dia foi... nós tínhamos uma, ainda existe no café da manhã com a equipa atual, a Guerra dos Sexos, um jogo entre homens e mulheres. As mulheres respondem a questões de homens e os homens respondem a questões que têm a ver com mulheres. E o nosso assistente, o Miguel Santos, era a pessoa responsável por ligar aos guerreiros, não é? As pessoas que iam jogar logo de manhã, e a fazer-lhes o coaching, portanto motivá-los e dizer, não, vamos ganhar. Ele é homem, não é? Motivava mais os homens. E a guerreira também gostava de espicaçá-la e dizer, não, tu vais perder, vais ver, vai ser horrível, mas dá o teu melhor. E isto acontecia todas as manhãs. Ele fazia este tal briefing. Então ligou à guerreira e percebeu na conversa com ela que ela estava grávida. Pronto, e passa-me a informação, e sempre que alguém está grávida, nós anunciávamos, a minha guerreira está grávida, parabéns, e fazíamos uma festa, e fizemos nesse dia, e logo a seguir ela entra e diz, não estou não, e eu fiquei assim, não estou a acreditar, eu acabei de anunciar que ela estava grávida, e ela diz que não, o que é que aconteceu, onde é que a comunicação falhou aqui? Então, o que aconteceu foi que ela, de facto, partilhou com o nosso assistente, com o Miguel, que estava grávida, que achava, tinha uma suspeita que estava grávida. Mas o Miguel não percebeu que não era para dizer no ar, porque o marido dela nem sequer sabia. Então, assim que eu anunciei, ela ficou lá com a preocupação de dizer não estou, porque o meu marido não sabe e eu não posso dizer isto numa rádio nacional em direto. E, passado uns dias, ela mandou um mail a pedir desculpa e a dizer que, de facto, estava grávida, mas não podia ter dito naquele momento, porque o marido não fazia ideia e apanhar um grande choque. Querido, eu estou grávida e estou dizendo na rádio mais ouvida. Eu tive acesso, através do João, que esteve num desses cursos, ao guião daquilo que é uma espécie de programa de alinhamento daquilo que é o café da manhã. E apercebi-me, e falei nisso com ele, que me pareceu tudo muito formatado, tudo muito fechado. Algo que caiu... parece a janela abrir. Foi janela. É bom entrar. Hoje caiu um galão ao pequeno almoço e vai à casa da janela. Espetacular. Mas a rádio, que é a rádio que devia ser espontânea, convive bem com esse lado mais formatado, mais fechado, menos espontâneo? Não é menos espontâneo. Eu disse coisas ao longo de 10 anos que quando entrei ali nunca pensei que iria dizer. Quando o programa começou de manhã, nem sequer tínhamos planeado aquilo. Isso é uma ideia errada. Deixa-me que diga que a rádio é formatada, como tu disseste, a rádio é formatada, obviamente é formatada para um determinado target. Portanto, as músicas que passamos são as músicas que nós achamos que o nosso ouvinte tipo gosta. Portanto, nem sequer vou falar da música. A minha parte, aquela que tem a ver comigo, é a parte da comunicação. E aí nós temos um guião, mas depende à vontade das equipas, não é? O guião é escrito por mim, pelo Zé e por outro produtor. Portanto, qualquer locutor, animador ali é produtor também. Eu escrevo os meus conteúdos, não é outra pessoa que escreve por mim. Aconteceu-me qualquer coisa hoje, eu vou falar sobre isso amanhã. E vou para casa e escrevo no guião o que quero dizer. É a minha rede. Mas se chega à altura e eu acho que a história contada de improviso fica melhor do que aquilo que eu escrevi no guião, então a história contada de improviso. E muitas vezes mudávamos e muitas vezes saltitávamos. Imagina, eu tenho um guião e estou na terceira linha e o Zé de repente lembra-se de qualquer coisa e acrescenta, e eu acrescento ao que o Zé acrescentou, porque estamos a falar como estamos a falar aqui. Aquilo é só uma rede para não dispersarmos para o momento em rádio que podia ter 2 minutos e ficar eficaz, fã, divertido, direto, não ficar um pastel e eu não me perder no raciocínio e não ficar 7 minutos a falar de uma coisa de nada e já ter as pessoas todas a deixarem de ouvir rádio. Mas entende? Havia essa liberdade de improvisar completa, em relação às palavras que lá estavam, sim. Completa. Completa. E muitas vezes metade daquilo não foi para o ar ou foi de outra maneira, percebes? Sim, sim, é sim. A diferença é o circo do Soleil, é tu estares e teres rede ou não tens rede. Mas existe a crítica, e eu também de mim falo, há muito a crítica de que a rádio hoje perdeu alguma da sua originalidade em detrimento dessa segurança, dessa rede. Foi o público que pediu isso ou foi as rádios que sentiram a necessidade de segurar os conteúdos e de segurar os programas para direcionar para determinadas formas? Eu tenho 20, 25 anos quase de rádio. Eu comecei muito, muito jovem, ainda devia usar fraldas quase. Tenho 25 anos de rádio e nestes 25 anos eu convivi com todos os estilos possíveis e imaginários. Desde aquele locutor que acha que basta ir para o microfone com coisas que se lembra, ou se calhar é porque a preparação pode ser feita de várias maneiras. Ou em computador, tu escreves aquilo que vais dizer, ou tens tópicos, ou tens na cabeça. Mas há pessoas que, porque pensaste sobre isso antes e tens as questões na cabeça. Mas há locutores que, se calhar 3 segundos antes de abrirem o microfone, nem sequer sabem o que é que vão dizer. E aí é o caos completo. E eu acho, e passei por rádios, onde o caos existia e onde aquilo que diziam não tinha o mínimo interesse, e não tinha um fio condutor, e não tinha o raciocínio, não era lógico, e não estava no discurso dessas pessoas aquelas noções básicas de rádio. Porque nós queremos o quê? Nós queremos, quem ouve, tu queres audiência no teu programa, e tu queres que as pessoas ouçam o teu programa do início ao fim, e com vontade que o programa dure mais uma hora, e na semana a seguir que estejam aqui para te ouvir outra vez. E para que isso aconteça, há técnicas que te ajudam. Como em qualquer outra área, há técnicas que te levam a ser um animador melhor. E o que nós fizemos na RFM com o guião foi aproveitar técnicas que vêm de ensinamentos de uma série de consultores americanos, e a América, para mim, os Estados Unidos são top no que toca a fazer rádio. Estados Unidos, Espanha, acho que eles têm umas noções do que é rádio com força, que nós agora começamos a ter. E ao ter o guião num programa da manhã, é só uma tentativa de aplicar essas técnicas. Entendes o que eu estou a dizer? De começar o discurso de uma determinada maneira. Mas não quer dizer que seja sempre assim, não quer dizer que seja fechado, e não quer dizer que não deixe a espontaneidade também falar, a emoção. Muitas vezes falamos com o coração, com a emoção, com o improviso, sempre presente. Não sinto isso. Sinto que nos 10 anos de café da manhã, se calhar não tanto no início, porque uma equipa que não se conhece não pode ter o mesmo à vontade de improvisar que uma equipa que está à vontade tem. Então, talvez no início não tenha tido essa espontaneidade, mas ao longo dos anos, e nos últimos 5 ou 6, posso dizer, eu fui a Carla Rocha que sou na minha vida, fui ali, sem artifícios, sem máscara, sem... O que eu senti disso. Portanto, não pode haver mais espontaneidade do que isso, não é? E voltando à rotina das manhãs, como é que chegar às 6, 7 da manhã, depois de acordar, quando ainda é madrugada, como é que se consegue chegar a esse horário com vontade, bem disposto, com a certeza que se vai enfrentar ali 3, 4 horas de manhãs com um sorriso na cara e transmitir essa mensagem para as pessoas que estão do outro lado, que por vezes nem as coisas na vida lhes correm muito bem. Uhum. Acho que é esse o nosso grande desafio, mas também se consegue com uma coisa que se chama paixão, e sem paixão pela rádio tu não consegues fazer nada bem. e a minha tentativa sempre foi, os meus problemas ficam à porta. Ficam. E são 6:30 da manhã ou 6 da manhã e eu estou a fazer rádio como se aquilo fosse a melhor coisa da minha vida. Mas o problema é que de facto é. Eu não queria estar em mais lado nenhum do que ali. Nós temos a melhor profissão do mundo, eu acho. Tu consegues estar bem disposto, consegues passar uma mensagem às pessoas. Tu és capaz de contagiar com o teu estado de espírito. Então a tua responsabilidade é grande. Mas também é uma festa para ti e para mim fazer o café da manhã, o programa que durante 10 anos foi o programa líder de audiências em Portugal, com uma diferença brutal em relação ao segundo classificado. Portanto, não estamos agora a falar em que a Comercial está à frente, mas a diferença é mínima, não. Houve 6, 7 pontos de diferença entre nós enquanto nós estivemos a fazer o programa. Era um orgulho maior, não podia haver nada melhor. Havia, sei lá, há milhares de pessoas que gostavam de estar no nosso lugar, não havia razões para eu não me sentir feliz ali. E de facto fiz com muito gosto. É claro que há dias complicados, mas acho que foram exceções. Há dias, claro, em que, sei lá, tens um problema mais sério. E mesmo assim vou dar o exemplo do Zé, que teve o pai dele em coma 6 meses, sem saber se ele ia acordar ou não. E não acordou, acabou por falecer. E o Zé continuava a ser a pessoa mais bem disposta do mundo. E continuava a ser o profissional de excelência que sempre foi durante esse período. Acabava o programa às 10, o Zé ficava um caco. Percebes? É um bocado esta lógica que eu passo nos meus cursos. E uma vez dei um curso em Viseu e a locutora do programa da manhã vai falar comigo e vai-me pôr esta questão. Eu não percebo como é que vocês conseguem estar tão bem dispostos de manhã. Porque eu às vezes chego lá e tenho um problema, nota-se na minha voz. E às vezes as pessoas notam, dizia-me ela, e mandam mensagens de incentivo e vá lá, não fiques assim. Percebes como acontece o inverso? Se nos descuidamos, acontece o inverso. Nós estamos ali deprimidos e a passar a mensagem e o estado de espírito que estamos deprimidos. E são as pessoas que nos vêm consolar, quando deve ser exatamente o contrário. Mas há essa necessidade de ser verdadeiro em rádio, como tudo na vida. Mas não há também a criação de uma personagem e também não há algumas noções de como ser ator para as coisas fluírem melhor e para dar a entender que... Há uma... Eu não sei, é assim, tá, há um lado de atores em nós, até porque tu tens publicidade, não é? Portanto, se tens publicidade, tens que vender o cliente que está ali e se calhar pode ser um produto com o qual tu nem te identificas muito, mas está ali, não vais deixar de vendê-lo porque não te identificas. Há um lado de ator, mas eu prefiro aproveitar os meus problemas e prefiro pensar sempre de que forma é que eu posso usar a minha vida pessoal na rádio. E acho que o que é pessoal é universal e é isso que tu tens que ver e saber converter em material que agarra a audiência também, que agarra as pessoas. Mais do que agarrar a audiência, eu não estou a falar, não é tanto no aspecto quantitativo, é mais no aspecto qualitativo, é as pessoas identificarem-se contigo e quererem-te ouvir, porque a tua personalidade, de alguma maneira, tu consegues transmitir que a vida é boa, mas que também há problemas, tu consegues partilhar os teus problemas, e são problemas com os quais as pessoas se identificam, porque também já passaram por isso, e consegues criar um vínculo. E a rádio, para mim, hoje, ou há 40 anos atrás, a rádio vive de vínculos, e a audiência conquista-se assim, quando as pessoas que te ouvem querem-te ouvir, porque tu já não és um locutor, não és um papagaio que tem voz colocada, és um amigo que todos os dias está ali, percebes? Sim. A saída do café da manhã não foi assim há tão pouco tempo e as coisas também não eram muito melhores nessa altura do que são agora. Como é que se consegue lidar, ou como é que se consegue entender, ou como é que se consegue perceber que um país está num estado depressivo, muito do país está num estado depressivo, e como é que, através da rádio, se tenta converter esse lado depressivo em alegria? Porque as próprias pessoas não estão muito próximas da vontade de estar alegres. Mas a palavra é uma arma, não é? E se tu passas palavras às pessoas que fazem crer que o país não vai sair da crise e que vamos todos entrar na bancarrota e que os nossos filhos vão ter que emigrar ou vão ter que se dedicar à apanha da azeitona, sei lá, as pessoas vão ficar piores, não é? E isso vai potenciar ações ou se calhar vai, não vai potenciar, vai evitar ou vai fazer com que certas ações que algumas pessoas podiam levar a cabo não aconteçam, porque as pessoas ficam de tal maneira deprimidas que acham que mais vale ficar. Então vamos todos dormir e tomar comprimidos Valium 500 para acalmar e vamos ficar assim e deixar o país andar. Não pode ser, eu acho que e nós temos uma responsabilidade muito grande, e vocês enquanto rádio também, e tu enquanto comunicador também, de passar as mensagens às pessoas uma mensagem positiva, de que claro que vamos sair daqui. Portugal já viveu crises muito piores ao longo dos tempos. Nós temos tantos anos de história, temos que aprender também com o passado. Então isto é só mais, é mais uma crise, é como um casamento. Um casamento pode ter 50 anos de duração, mas durante esse tempo passa por diversos pontos, altos e baixos, e nós estamos a atravessar uma fase menos boa, mas não acredito que o país não saia dela, porque sou positiva por natureza, porque faz parte de mim também, mas a minha parte lógica também me diz que ninguém vai ficar assim para sempre, e não vamos. Agora temos é que todos tomar uma atitude em conjunto e acreditar e fazer o país andar para a frente. Continuando a ter ideias, continuando a ter projetos para empresas, continuando a pensar como é que posso fazer mais dinheiro ao fim do mês, como é que posso ajudar a levar o país para a frente, porque se cada um fizer a sua parte, nós saímos com certeza, não é? Se eu tenho um projeto na cabeça e acho que até pode resultar, mas não vou para a frente com ele porque estou inibida, porque só ouço mensagens que me levam a ficar deprimida, estou a prejudicar para que o país não avance. Não é? A palavra na rádio pode ser então considerada quase como o melhor antidepressivo que existe no mercado? Eu acho que é. A palavra é um grande antidepressivo. E usada na rádio tem mais, tem mais valor? Se as pessoas se identificarem contigo, tem. Se for um holofote, não tem, não é? Se for só uma voz que eu não conheço, que não tem alma, que não, não tem tanta. Portanto, daí a necessidade de criar vínculos, de deixarmos de ser personagens, que é uma coisa que eu acho que não faz sentido nenhum, para passarmos a ser seres humanos e solidários uns com os outros. E logo é fácil estabelecer um vínculo de amizade com a pessoa que está do outro lado. E aí, pegando nessa questão dos amigos, como é que uma pessoa consegue ter e cuidar amigos que não conhece e com quem nunca esteve? Tens que ter um carinho e um respeito muito grande, e tens que ter a noção de que é um trabalho que tu deves fazer, porque senão é como uma planta, acaba por murchar. E o contacto hoje em dia é tão mais fácil. Quando eu entrei na RFM era por carta, depois passou a ser por e-mail, e nós tínhamos uma regra que era responder sempre, mesmo que fosse um mail mais longo ou extenso, respondíamos sempre, mesmo que fosse duas linhas só a agradecer, porque acho que é um princípio básico, não é? Se a pessoa perdeu meia hora a mandar-nos um mail, fosse para dizer que a música não estava boa, ou fosse para dizer que a música era espetacular, ou fosse para dizer que gostava ou não gostava, o mínimo era perder 10 segundos a responder. Portanto, é uma questão de respeito. Hoje em dia ainda é mais fácil, porque há o Facebook. Eu às vezes eu sinto, quando não consigo responder a alguém, fico com um peso na consciência, e às vezes não respondo porque acho que merece uma resposta com mais tempo e eu naquela altura não tenho tempo, mas já reparei que é um erro, porque o que acontece é que às vezes acabo por não responder mesmo, não é? Porque os mails vão ficando para trás, mas não gosto disso, e tento que seja sempre a exceção, tento sempre que possível responder a todas as pessoas que mandam mensagens, ou por e-mail ou por Facebook. É assim que se cultiva então essa forma da personalidade e do ser humano que nós falávamos. É mais uma ferramenta, sim, não é? Porque parte de ti, tu mostras o que és na rádio, não é? Tu mostras a tua personalidade, é inevitável, não é? Qualquer conteúdo que tenhas e que faça parte do teu programa, a tua personalidade deve vir ao de cima nesse conteúdo. E essa é mais uma ferramenta. O Facebook e o e-mail são ferramentas que vão ajudar a que complete o quadro que és tu. Mas não existe algum receio em expormos algo da nossa vida ou tornarmos-nos tão íntimos dessas pessoas via online, que essas pessoas comecem mesmo a acreditar e a pensar que nós somos quase os melhores amigos, ou até mesmo de família. Não há males entendidos. Sim, estou a perceber. É tudo uma questão, tens de ter algum controle, não é? Mas há pessoas com quem eu troco várias mensagens de Facebook e depois fico meses sem falar, depois a pessoa volta outra vez. Há outras que eu vejo que começam a achar que eu sou a melhor amiga, mas inevitavelmente eu não tenho tempo para as minhas amizades reais, não é? Muito menos para alimentar amizades de Facebook, que eu não tenho mesmo tempo. Não é falta de vontade, porque... Eu gosto de conhecer pessoas novas e gosto muito da relação humana. Portanto, inevitavelmente a pessoa também começa por perceber que tu não tens esse tempo ou que tem que haver uma distância, não é? É diferente dos meus amigos que vão lá à casa, mas não deixam de ser pessoas com quem eu gosto de ter uma conversa ocasional. Falávamos então do café da manhã e dos 10 anos que se passaram no café da manhã. Houve uma saída, houve uma substituição por outros animadores, estando do lado de fora. A Joana Cruz, o André Henriques, a Mariana Alvim foram as escolhas naturais para o programa e são as escolhas certas para comandar agora o café da manhã. Assim, eu não estou na direção, não é? Mas posso falar enquanto colega, são excelentes profissionais. Tem o Nilton também, tem um papel importantíssimo, sim, mas que acaba por ser um elemento muito forte nesta nova equipa. E todos os outros elementos, assim, isolados, eles funcionam todos muito bem, são comunicadores excelentes. Agora, o desafio daqui para a frente é encontrar a tal cumplicidade e o tal entrosamento que só se consegue com o tempo, não é? E acho que é uma equipa que está em crescimento e que tem fortes possibilidades de se tornar uma grande equipa à frente de um grande programa da manhã e recuperar a liderança. Vai ter que trabalhar muito para isso. E deixar o café da manhã é como ver o primeiro filho a sair de casa? Foi um bocadinho o que eu senti, foi um bocadinho. Foi porque é a minha grande paixão, não é? E foram 10 anos muito intensos e de muitas vitórias, muitas mesmo. Não podia estar mais orgulhosa do trabalho que fiz com o Zé. E pronto, é de repente ver esse trabalho todo, não é destruído, mas é chegar ao fim, não é? E haver um recomeçar de tudo outra vez. Portanto, não é de repente acaba o café da manhã com o Zé e a Carla, vamos lá pôr outra equipa e vai ficar, vai seguir, não segue, começa tudo de novo. E há pouco falávamos de música, antes de entrarmos no tópico de Rocha Noir. A rádio muitas das vezes tem o objetivo, também tem o sentido de direcionar as pessoas num determinado gosto. Não sei se concorda, se não, mas hoje em dia não são as pessoas e até mesmo outros meios de comunicação social e até mesmo a publicidade que direcionam o gosto da rádio. Não está a acontecer essa inversão de papéis? Nós temos uma ferramenta que se chama Ouvinte Mais e fazemos testes com a música. Portanto, a música que passamos, nós temos a certeza que é a música que as pessoas gostam. Não temos influências exteriores, porque queremos ser uma rádio muito perto dos ouvintes. Portanto, temos que ir ao encontro dos gostos das pessoas que nos ouvem. Não creio que isso aconteça. Por exemplo, há agora cada vez mais projetos. Por vezes as rádios estavam destinadas sempre aos mesmos, entre aspas, aos mesmos gurus da música pop, entre aspas. E agora aparece cada vez mais coisas novas. Aparece os Mumford & Sons, por exemplo, aparece outras bandas do mesmo género. A rádio está a abrir-se a novos géneros, a novos estilos, ou por sua vez as pessoas hoje em dia, com o seu estilo de vida, com a sua cultura, obrigaram que a rádio fizesse esse tipo de tratamento para ter na antena mais variedade? Sei, tudo evolui, não é? Tudo evolui. A RFM tem de facto agora mais variedade se calhar do que tinha, mas se calhar porque antes não apostava ou não arriscava tanto e agora arrisca mais, mas... Não sei, é a evolução natural, acho eu, não é? As rádios passam por várias fases e é natural que a estratégia nem sempre seja a mesma, ou oscile. E acho que ganhamos com isto, porque Mumford & Sons faz tanto sucesso, porque é que não haveria de passar na RFM? Acho que a RFM é uma rádio de sucessos, portanto, tudo o que faz sucesso passa. Entrando agora no tópico da Rocha Noir, que projeto é este? É um talk show. É um talk show que a médio prazo irá ser feito ao vivo com público a assistir, portanto vai ser um programa de rádio que eu acho que é inovador nos dias de hoje na rádio em Portugal. É um programa onde a palavra tem primazia, tenho liberdade para falar com os meus convidados o tempo que for necessário, não é? Tendo em conta o limite do não ser pastoso e não dar a volta e não, até a conversa ficar desinteressante. Portanto, eu tento acabar a conversa, cada momento de conversa, sempre num pico, não é? E é ótimo, porque acho que é uma lufada de ar fresco na Rádio Nacional, e estou muito orgulhosa e muito contente com o projeto. Já tenho levado lá pessoas magníficas com muitas histórias para contar, e são, quer sejam pessoas conhecidas dos portugueses ou não. O projeto, o conceito é este: é levar um famoso ou um ilustre desconhecido e tratá-lo da mesma maneira e continuar e ter com ele uma conversa descontraída e perfeitamente informal. A rádio estava a precisar, e falámos ainda na questão do talk show, a rádio estava a precisar de mais palavra. Não falo da RFM. Uhum. No caso da RFM, pergunto se ela estava a precisar de mais palavra. Nos outros casos, pergunto se a rádio está a precisar de mais voz. A rádio está a precisar, acho que, não sei, de mais... Tirando os programas da manhã, que eu acho que têm, na rádio no geral, que eu acho que têm, conseguem ter alma, porque também há espaço para falar, não é? No resto do dia, a rádio, no geral, e a RFM em particular, é mais musical. Não é? E talvez seja necessário abrir o resto da antena, não só amanhã, a mais palavra. Talvez sim, acho que podia resultar melhor, não exagerando, porque sim. As pessoas ouvem rádio no local de trabalho, mas não prestam muita atenção, portanto a rádio acaba por funcionar como um aparelho que está lá, mas está como barulho de fundo, não é? Mas ao final do dia, no regresso a casa, eu imagino esse formato, um formato mais falado, menos musical e mais interativo, a chamar outra vez a participação das pessoas, como acontece nos programas da manhã. Estamos, se calhar, com este projeto a criar uma rotina de transformar o horário da noite, das 8, 9, 10, 11, num horário nobre da rádio, com menos música e mais voz. Será que a rádio ganha com isso? Quem me dera, isso era. Será que a rádio ganha? Ganha o quê? Perguntaste? Se a rádio ganharia audiência, mais fãs. Sim, eu quero acreditar que sim, porque é possível trazer outra vez a magia à rádio, a magia dos tempos áureos que se calhar nem eu conheci, nem tu conheceste, não é? Estamos a falar dos tempos em que a família se reunia ao jantar para ouvir rádio, porque não havia televisão, não era tão banal como é hoje, não é? Banal em termos de qualquer casa tem um aparelho. Quem me dera, isso tu disseste, quem me dera poder atingir esse patamar. Eu até temo ser muito preconceituosa, mas quem me dera trazer a magia de volta à rádio, quem me dera que outras rádios copiassem o formato e fizessem também, e a rádio de repente se tornasse, a rádio no geral, um meio privilegiado das famílias portuguesas. Isso era a loucura absoluta. Falámos aí no Rocha do Ar, no Rocha Noir, na questão dos convidados, tanto do famoso como do ilustre desconhecido. De que forma é que são preparados os convidados e quem é que são escolhidos e porquê é que são escolhidos? E se durante a semana há algum tema base para chamar este ou aquele? Não, durante a semana não há um tema base, portanto não há um fio condutor entre os programas, sim, os cinco. Há um planeamento na semana anterior de todos os programas da semana seguinte, mas isto é como tudo, não é? O programa é diário, portanto facilmente um convidado não pode ir e tem que ir, e temos que em poucas horas arranjar se calhar um tema novo, pode acontecer, mas exige um trabalho de preparação contínuo, exige estar sempre a pensar quem é que posso levar lá, exige estar a ver televisão, a ver revistas e a pensar, dá um bom convidado, vamos trazê-lo, e existe estar sempre desperto para trazer pessoas interessantes. Não há um critério único, há vários. Tem que ser uma pessoa descontraída e bem disposta. Era o meu primeiro critério, era aquele que eu achava que era mais importante. Se calhar não tem que ser uma pessoa descontraída e bem disposta, porque se calhar aquela pessoa que é mais sisuda chega lá e com os conteúdos que nós temos preparados também se solta e dá um grande programa. Portanto, não há um único critério, há um conjunto de critérios que eu tento ter na cabeça, mas depois podem não resultar. Portanto, é assim, quero ter um bom convidado, Mas não tenho garantias de que aquela pessoa seja um bom convidado para duas horas de conversa. Mas depende de mim fazer o trabalho de preparação e tentar aquilo ao longo de duas horas se solte de tal maneira que, se não é, vai ficar. E que convidado mais o surpreendeu por dizer o sim? O sim? Sim. Dizer, eu queria você como meu convidado. E a pessoa, sim senhor, vamos a isso. Deixou de boca aberta mesmo. Não sei. Sai, deixa-me pensar, estou a tentar, não sei, mas sabes que a RFM, felizmente, é uma rádio que tem muita projeção, não é? É uma rádio muito conhecida dos portugueses, e a não ser que seja por questões de agenda, eu não costumo levar não há ninguém que me diga não quer ir ao programa, ou porque não é ouvido, ou porque, percebes, não tem esses problemas, é a RFM, acho que deve ser um orgulho para um convidado que lá vai poder estar na RFM e ser ouvido por tanta gente. Mas assim, de repente, estava-me a lembrar, há uma pessoa que é super ocupada e que arranjou um tempinho na agenda, e eu pensei que fosse impossível, o César Mourão, estou-me a lembrar, ele está sempre de um lado para o outro, e dizia, pá, eu temo não conseguir, mas conseguiu. Portanto, qualquer, não é por uma questão de agenda que deixam de ir ao Rocha no Ar, e se não dá um dia vai no outro. Mas pronto, isto para te dizer que eu não estou, sou muito mimada, não estou habituada a levar não. Pode acontecer, mas se calhar quando chegar ao ponto de convidar o Barack Obama ou o Diogo Morgado, que eu adorava que fosse lá em breve. Mas pronto, aí com a projeção que ele está a ter hoje em dia, mundial, acredito que possa não ter disponibilidade, mas não acredito, não queiram ir. Falávamos há pouco da realidade americana em rádio, e também a realidade americana em televisão é uma realidade também de talk shows e de conversa, mas estamos a falar de um país enorme, com 50 estados, e Portugal tem essa desvantagem ou vantagem de ser um país pequeno e com poucas pessoas. Não há o risco de transformar um programa de talk show numa espécie de círculo em que num determinado ponto tem que se voltar a chamar os mesmos, porque não há muita matéria-prima para talk show em Portugal. Estou a perceber a tua questão. Se eu tivesse um tema, como por exemplo o Rocha no Ar, um programa onde só vão músicos, Rocha no Ar, um programa onde só vão atores, Rocha no Ar, um programa onde só vão engenheiros, acredito, mais cedo ou mais tarde, as coisas escutavam. Agora, pessoas interessantes em Portugal, tu sais à rua, sais à noite, quantas conheces? Pessoas que têm histórias para contar, que são divertidas. Sais à rua, quantas conheces? Percebes? Portanto, não havendo, ali cabe o mundo. E não havendo limitações de programa só com músicos, programa só com atores, não havendo limitações e podendo convidar a pessoa que se cruza comigo, quando eu saio daqui do técnico, cruzo-me com uma pessoa, acontece qualquer coisa e eu acho, vai ser um grande convidado. Não há limite. Vou dar um exemplo de um programa, num sábado. Não tinha programa para segunda-feira. E eu não consigo estar bem e não estar preocupada quando não tenho tema nem convidado para o programa de segunda-feira. Então, sábado tenho uma festa de anos na casa de uns amigos e conheço um casal. E esse casal, descubro, apaixonou-se através da troca. Ela é jornalista, eu li os artigos dela e apaixonaram-se, trocaram os e-mails e encontraram-se numa bomba de gasolina. E ela, eu achei graça porque ela disse, eu quando o vi descer da carrinha onde ele vinha, eu achei, a minha vida vai passar por este homem. Então há aqui uma série de fatores que tornam este casal dois convidados espetaculares. O amor à primeira vista, a história de terem combinado um encontro na bomba de gasolina em Algés, e deu um programa hilariante sobre o amor à primeira vista, onde entraram pessoas de todo o país a contar a história, onde se partilharam experiências no Facebook. Entretanto, eles encontraram-se pela primeira vez nas bombas da Cipol, que pertence ao Sousa Sintra, e o Sousa Sintra entrou em direto no programa e eles fizeram um agradecimento público. Portanto, estás a ver como é que do nada sai um programa que acaba por ter conteúdo. Não há limites. Sim, essa liberdade, se calhar as pessoas não conhecem. Essa liberdade também torna um bocadinho inesgotável o próprio programa. Isso também não faz com que esteja que estar com uma super atenção àquilo que se passa no dia a dia, a todos os momentos. Sim, a todos os momentos. Porque tudo pode dar um programa de rádio. Mas isto era uma coisa que eu já dizia aos meus alunos de vários cursos. Eu dou aulas na Universidade Autónoma de Lisboa. Agora vou dar uma pós-graduação no IPAM. E E eu digo, já antes do Rocha no Ar, que eu acho que é, para mim, hoje é o sonho de programa, porque é um programa que consegue ter alma e onde eu me sinto completamente livre para criar e para levar lá e para pôr e dispor dos conteúdos como bem me apetece. Antes do Rocha no Ar, eu já dizia isto em relação ao café da manhã. Qualquer coisa na nossa vida dá um conteúdo, dá uma partilha, dá algo que te faz estreitar esse tal vínculo de que falávamos. Portanto, tu chegares ali fora e tropeçares numa pessoa pode dar um conteúdo para o programa no dia a seguir. Depende da maneira depois como embrulhas. Mas implica, sim. E quem faz rádio, e é uma das coisas que eu digo aos meus alunos outra vez, tem que estar 24 horas por dia alerta. Uma coisa que tu sonhas pode dar um conteúdo. E o Rocha no Ar é um programa com prazo de validade? Não sei. Sei que ainda é muito... Ainda está muito... Ainda está muito jovem, não é? O programa começou em meio, desculpa, bati com o telemóvel aqui. O programa começou em meados de fevereiro, portanto, agora eu acho que ainda tem muito por onde crescer. Mas qualquer coisa tem um prazo de validade, não é? Sim. Qualquer coisa na vida tem prazo de validade. Era bonito e certamente gostava que o programa tivesse, por exemplo, os 10 anos que o Café da Manhã teve. Não, isso era hilariante, mas vamos ver. Eu gosto de me preocupar muito com o presente, sabes? Acho que devemos ter o futuro no nosso horizonte, mas é no presente que tu atuas e o presente tem que ser cada vez melhor. Hoje tem que ser melhor do que ontem e amanhã também, mas a minha preocupação é a atualidade, é o estado atual do Rocha no Ar. E o estado atual do Rocha no Ar é 100%, é tudo aquilo que eu podia desejar. Portanto, não, para já, nada a assinalar, só a tentativa de fazer cada vez melhor todos os dias e de tentar inovar, não é? Porque devemos inovar, se não inovares o programa cai no... Cai no esquecimento. E há pouco falávamos na questão da mudança do paradigma com este programa e da própria mudança na rádio, dar a tal voz à rádio. Como é que tem sido a reação das pessoas, os fãs da RFM a este novo conteúdo? Já se adaptaram bem? Foi o tal amor à primeira vista ou demorou um bocadinho a conquistar quem ouve a RFM? Eu acho que foi amor à primeira vista, no geral foi. Houve algumas pessoas, e recebi alguns e-mails de pessoas a perguntar, admiradas, porque o Oceano Pacífico começava às 10, e começou às 10 desde sempre, não é? E houve algumas pessoas que sentiram que àquela hora estava a começar o Oceano Pacífico, a música calma, e de repente ligam e há conversa. Mas foi no início, recebi 3 ou 4 mensagens só a perguntar o que é que tinha acontecido, porque as pessoas não têm... Nós vivemos rádio e respiramos rádio. Quem ouve rádio não tem a grelha na cabeça e não sabe... então eles mudaram, no dia 18 de fevereiro mudou a grelha, as pessoas não sabem isso e passado 2 ou 3 meses, se calhar ainda nem se aperceberam dessa mudança. Então é só tive cuidado de explicar às pessoas o que aconteceu, mas não senti que o programa foi muito bem recebido e que há espaço para mais programas deste género em Portugal. E desejos para convidados? Quais as pessoas? Já falámos aí do Diogo Morgado, por exemplo. O Barack Obama, acho que é um bocadinho difícil, mas já falámos, por exemplo, nada é impossível. Falámos aí do Diogo Morgado. Que pessoas, que figuras, que personalidades gostaria de ter no programa? Das mais conhecidas, claro. Nunca sabemos o que é que pode acontecer amanhã. Sim, olha, já entrevistei no Café da Manhã com o Zé Passos Coelho, por exemplo. Gostava de ter o Passos Coelho. Gostava de ter o Vítor Gaspar, mas não sei se daria um programa engraçado. Só uma pergunta, era capaz de escutar o tempo todo, sim. Exato. É possível, Ruben, é possível. Sim. Depois, gostava de ter a Catarina Furtado. Acho que dava um belo programa. Sim, de repente... Não sei, há tanta gente. Acho que o mundo cabe lá dentro, como eu te disse. Acho que há tanta gente ainda por entrevistar. Se eu fizesse uma lista, conseguia pôr 100 pessoas. Se tivesse aqui 15 minutos, conseguia fazer-te uma lista com 100 pessoas que ainda não foram, que eu adorava que fossem ao programa. E neste momento, se colocassem em cima da mesa as manhãs ou este novo projeto da Rocha no Ar e tivesse que decidir sobre um, voltava às manhãs ou continuava com este ainda bebé? Assim, nós afeiçoamos-nos, não é? Eu adoro o café da manhã e adorava um dia poder voltar para as manhãs, não digo que não, acho que ainda assim, ainda sou uma mulher da manhã, não é? Tanto que à noite eu tento imprimir aquele ritmo, porque eu sou assim, eu sou bem disposta, acho que a vida não está para... para ficarmos tristes e apagados, e acho que a rádio, essencialmente, a rádio deve ser feita com vida, não é? E com emoção, e deves tentar passar, se te sentes alegre por estar ali, se gostas de estar ali, deves passar essa alegria a quem está a ouvir. Portanto, eu sou uma mulher das manhãs nesta perspectiva, portanto, o que eu faço à noite não é muito diferente daquilo que fazia de manhã. Mas, se me pusessem em cima da mesa, como tu estás a dizer, é como de repente tens um filho adotivo, levam-te o filho e dizem, olha, descobrimos outra família, agora vai ficar com outra família, e passado uns meses, e dão-te outro filho, e tu cuidas dele com todo o amor e carinho, e de repente voltam com o filho anterior, olha, está aqui, agora trata dele. Pá, é claro que o amor continua lá, não é? Mas se já começaram a fazer um trabalho novo com esse filho, entre aspas, que continuem, não é? Que levem, que a criança entre na faculdade e case e que seja bem-sucedida. É só o que eu posso desejar e que tenha uma vida feliz. Eu agora estou muito bem com o meu filho novo. Obrigada. E vou fazê-lo crescer até chegar à altura dele. Sair de casa também. Sair de casa também. É um bocadinho assim, é uma boa analogia. Falámos aí na questão de um programa, ou do programa passar também agora a ser ao vivo. Este tipo de programa tinha rede para estar na televisão, por exemplo, o programa 5 para a meia-noite tira muito dessa rede para o programa poder entrar nas grelhas de televisão. Não percebi a relação com o 5 para a meia-noite. Bom, por exemplo, o 5 para a meia-noite é um talk show também, sim, muito. Sim, claro. De conversa. Havia espaço para esse tipo para de. Dois? Sim. Não sei, mas eu imagino, e várias pessoas me disseram isso já, que o Rocha Noir é um programa de televisão, que estão a ouvir rádio e imaginam aquilo, sim, na televisão. É estranho, porque eu nunca. Só me apercebi, disseram uma primeira vez, eu não liguei muito, depois começaram. Ouvi três ou quatro pessoas que já me disseram e comecei a pensar sobre isso, e de facto é. Não sei, eu acho que o 5 para a meia-noite é um caso de sucesso absoluto, e um programa por dia consegue vingar e consegue tirar audiência, portanto, de segunda a sexta, não sei, se calhar vamos fazer um estudo e ver se dá, não sei, mas imagino o Rocha Noir na televisão. Sim. Faltam 10 minutinhos para acabar a entrevista de hoje. Oh, já. Vamos falar agora aqui um bocadinho sobre a rádio. Isso é uma opinião muito pessoal minha, e também lhe perguntava porquê é que a rádio, às vezes, em vez de parecer rádio, parece uma luta desenfreada pelas audiências. O que é que se passou aqui para, de repente, em vez de se falar de rádio, começar-se a falar de números? Assim, todos nós, os profissionais de rádio, precisam de... Quem trabalha nisto a nível profissional precisa ter um ordenado, não é? Portanto, se precisamos ter um ordenado, precisamos ter receitas. E as receitas da rádio consegue-se através da publicidade. E os anunciantes têm em conta audiências. Portanto, mais anunciantes farão os seus anúncios numa rádio que é mais ouvida do que noutra que é menos. Portanto, daí esta guerra, não é? Esta guerra para as audiências é, no fundo, uma guerra para manter postos de trabalho. Portanto, eu vejo assim. E não condeno. Porque... Mas tornou-se uma guerra praticamente vista por... a todas as pessoas, com direito a outdoors, com direito a notícias de televisão, com direito a parabéns em jornais informativos. Temos que ver que há uma rádio, que é a RFM, que foi líder absoluto e incontestado durante, não sei, muitos anos, muitos, muitos anos, e com uma larga diferença entre o segundo e entre o terceiro. Portanto, a partir do momento em que há uma rádio que nos passa, é natural que faça a festa. Eu só, e eu faria, é natural, e é bom que seja assim. Eu só tenho pena de uma coisa, que durante os 10 anos em que estivemos lá em cima, que a minha rádio não tenha feito essa festa. É só o que eu te posso dizer, porque eu, no lugar deles, eu acho que lançava um foguete todos os dias, claro que sim, passaram o líder. Percebes? Passaram o líder. Isto é histórico para a rádio e é histórico para a comercial, não é? É da comercial que estamos a falar. Eu admiro muito o trabalho deles e eles lutaram muito para chegar lá. Mas nós não estamos a dormir, não é? E se houve uma série de anos em que o comercial teve adormecido, entre aspas, e não lutou tanto, agora sabe o que quer e sabe ao que vai. Foi um toque a acordar para a RFM. Porque eu acho que a RFM não deixou de ter menos qualidade, sabes? Eu acho que a RFM não deixou de inovar. Não deixámos de ganhar prémios de criatividade, não deixámos de ter ouvintes. Eu acho é que, nem pouco mais ou menos, não descemos brutalmente nas audiências. Sim. Calma, nós tivemos um pico de 16%, que coincide com uma ação fantástica que nós fizemos e que nunca mais voltámos a ter essa audiência, porque não é uma audiência normal em Portugal, que foram 16% da audiência acumulada de véspera, com uma ação que foi o curso de Carla Rocha. Quando eu engravidei, fui para casa e nós dávamos basicamente a oportunidade a qualquer mulher que ouvisse o Café da Manhã de, durante 3 meses, apresentar o programa com o Zé. E isto deu vontade de ouvir a quem participou, à família e a quem não participou. Eu tive amigos meus, amigos, que não ouviam rádio de todo e que passaram a ouvir a RFM só por causa disto, para tentar perceber quem aqui ia ficar com o lugar. Portanto, isto para te dizer o quê? Que agora a audiência de rádio... Antes havia uma rádio que fazia tudo muito bem, que era a RFM. E havia uma rádio que fazia mais ou menos, que era a Rádio Comercial. Agora, a RFM faz muito bem e a Comercial, por vezes, faz ainda melhor. Não digo que não. Mas a RFM não deixou de fazer bem e não deixou de saber fazer aquilo muito bem. O que se passa é que há uma rádio que merece também ter audiência, então a audiência é dividida e eu acredito que este é o futuro, que não vai haver grandes diferenças de hoje eles têm 14, nós temos 12, amanhã nós vamos ter 13, eles vão ter 12 e vamos andar por aqui nestes patamares. O que é o bichinho da rádio? O que é o bichinho da rádio? É tal paixão que eu te falo, que te faz querer... que te faz querer estar no ar todos os dias, que te faz querer pensar no que vais fazer no teu programa todos os dias, que te faz não desligar nunca. Acho que é esse o bichinho da rádio. E não sei se toda a gente tem. Acho que pode haver pessoas que estão no ar e que não têm. Não é uma coisa automática. Acho que é o bichinho da rádio, para mim, é uma paixão absoluta. É, primeiro que está a minha família, mas logo a seguir vem a rádio. Logo a seguir. E sou capaz de estar com a minha família em casa. Hoje, por exemplo, o meu filho estava doente e eu estava com ele, obviamente, tive de dar miminhos, não é? Que ele precisa. Mas ao lado tinha o iPad e estava a pesquisar para o programa de hoje à noite, que é com o Tochas. Portanto, isto é o bichinho da rádio. Eu tenho noção da responsabilidade que tenho. E como tenho uma paixão muito grande, querer fazer mais e melhor todos os dias, não paro nunca de essa... Essa ânsia, percebes? Isso nunca para, essa tarefa nunca termina. Essa ansiedade. Sim. E quem é a Carla Rocha? É uma mulher da rádio, acho eu. É uma mulher ambiciosa e que gostava de deixar uma marca na rádio em Portugal. E daqui a 10 anos, 2023, onde é que a Carla Rocha gostava de estar, de se ver, de se ouvir? Na rádio. Na rádio, a vida dá muitas voltas e hoje estás num programa, amanhã estás noutro, hoje estás numa rádio, amanhã estás noutra. Na rádio, fosse ela qual fosse e fosse que programa fosse, na rádio, como projeto, como o Rocha no Ar, por exemplo, que é ótimo. Se pudesse estar a fazer o Rocha no Ar, seria um bom sinal. Seria sinal de que é um programa épico. E última pergunta, imagino que tem um jovem de 20 anos à sua frente e que a sua maior paixão é a rádio. Qual o maior conselho que se pode deixar a um jovem em Portugal que gosta de rádio? Nunca parar de ler jornais, nunca parar de ler revistas, nunca parar de ver televisão, nunca parar de estar atento ao mundo à sua volta. Falar com os vizinhos, falar com o senhor do café, falar com a senhora da limpeza, tratar bem toda a gente e retirar ensinamentos de toda a gente que lhe possa dar informações e conteúdos para aquilo que ele depois vai fazer no ar. Muito bem, foi então Carla Rocha aqui nas Conversas de Esquina, sábado 19h, como sempre aqui na Rádio Zero, não percam a repetição segunda-feira às 9h, nós voltamos então na próxima semana com um ou mais convidados, fica então o mistério. Voltamos então na próxima semana, sábado 19h, não se esqueçam, beijinhos e abraços, tchau tchau. Maybe I bore you. No, no, it's my fault, 'cause I can't afford you. Maybe. somebody.